Nova, Terra 3306, pushback acionamento no portão 7. Aguarde autorização, Terra 3306, número 2. Gente, na sua escuta. Da 3178 torre 18-6. Meia, obrigado. Livre táxi é o ponto de espera da 1-0. Confirma, dono 074. Boa. O dado do... Oi, boa noite, TAN 3178, passou externo, baixada travada. Já me avistando, TAN 3178. Chamará. 074 em 6-3-4 que alternou perna galera. Gente, até o ponto de espera está autorizado, tá? Gente, o ponto de espera está no 0. É o 3305 da alternativa, você pode iniciar o pushback? Autorizado, chame pronto que tarde. Deve, push, 3305. 79, check 3178. Gente, baixar travado, livre pouso na 1-0, 3178. Autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter no 074. no solo 25, libere a direita pela Eco Alpha Juliette, portão Corrígio Kilo, parte 3, posição 09. Eco Alfa Juliette para o 09, é aquilo, né? É Eco Alfa, depois da Alfa, primeira esquerda, quilo, parte 3, posição 09, parte 3. Gente, Tenente Eco Alfa Kilo, bairro 09, tá? 3. 178. Pista livre, autorizado a decolar, 160 graus, 069. Táxi 3305 da TAM, tem 110 a bordo, 5 horas e 20 Natal. TAM 3305, autorizado táxi até o ponto de espera, pista 10. Até o ponto de espera da 10, 3305. Chama o controle, 1998, boa noite. 1074, chama o controle, Salvador, 1098, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o gol 1074, cruzando o 1600 pés na saída da EL. 1074, contato radar, suba 400. Livre 400, 1074. Janeiro 6224 no curso. 224, torre 186. Bem, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Oxanel 6224. Torre Salvador, Oxanel 6224, boa noite, final da 10. Boa noite, chame passando em Iacerra. Ah, afirmativa, sempre ali, 6384. Torre, o TAM 3305, ponto de espera do 10, pronto. TAM 3305, a linha decola sem parada. Tráfego Tango está a 1,5 milha ainda de Simbra. Afirmo, decola sem parada. Um decole sem parada, 200 graus 06, nosso, tá 3305. A linha decola de imediato, 3305. Oceaner 6224, informa Airbus, Tatan, alinhando para decolagem imediata. Ciente, 6224. Agora tá passando o externo. Ciente, chame avistando. Temos 6224. Colagem imediata, tá? 3305. Gente, Salvador. Tá 6224, avistou a 1200 pés. Gente, aguarde autorização de pouso, o Chanel 6224. Aguarda, mantém o Chanel 6224. Controle Salvador, boa noite. Papai Romeu, esqueci de Serra Mais, passa 240 ao 1940. É 6224. Decolou os 3-2, chame o controle em 1-9-8. 19-8, obrigado, boa noite, senhor. 3305. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3305, data. Eu esqueci a mais. 074 está passando o 160. Tram 3305, contato radar, suba ao 330. 330, tram 3305. Luna 074, chame centro Recife, frequência 13325. Luna 3325, no 074. Oceaner 6224, no solo 34. Libere à direita, portão 01 no pátio 1. Libera na Alfa, agora à direita, após Índia, pátio 1 na posição 01. Libera na Alfa, Índia, depois posição 01, confirma? Afirmo. Na Índia, você vai pegar a Alfa agora à direita. Aí prossegue em frente, terceira à esquerda, que é a Índia. E na Índia já sai quase direto no, na posição 1 do Pátio 1. Posição 1 no Pátio 1. Grato, boa. Boa. Xené 6224. Oceaner 6224. 6224, prossiga. É, senhores, daqui a pouco vão para Aracaju. Afirmo. Aqui na rota do plano consta DCT Lotar e após DCT Aru. Confirma essa rota. Fica um pouco para nós aqui. Não sei se o senhor deu uma analisada depois. É, não sei se é o objetivo da tripulação ou da companhia voar saindo em Lotar, fica mais distante. Ah, tá, não, é o seguinte, o problema é o seguinte, a gente vai, a gente não recebeu ainda na navegação também, né? Mas o problema é que como a gente não está ainda homologado em nave, tem algumas rotas que eles estão mandando a gente realmente umas rotas alternativas. É, assim que eu recebi a navegação, eu informo. É, para nós é o melhor, quanto mais direto, melhor mesmo, né? É, ciente. É, só a primeira impressão aqui, que eu tô vendo que tá saindo Lotar, mas se for obrigatório aí, teria que sair Lotar mesmo. Só uma questão de análise aí. O teu agora tá abrindo as portas, vai abrir as portas, assim que receber a navegação, a gente tira essa dúvida, então. Obrigado aí pela ajuda. Ciente. Boa noite, é Porto General Zero, nada. Portugal 019, Skokie Dent, descend 2000 feet, bom for arrival, QNH 1015. 5, bom for arrival, descending 2000 feet. And for information, we lost contact with Recife on 133.650. Can you advise them? Thank you, maintain my frequency. Copy, Portugal 09. TAN 3305, chame Recife 12685. 2685, obrigado, boa noite, 3305. A 2 escuta, escuta, prossiga. O 6224 não escuta, prossiga, Tony. Não, não chamei de novo, não. Ah, desculpa, foi outro rádio aqui. Desculpa, 6224. Tudo bem. Estabilizado no localizador, pista 10 para Papa Romeu, esqueça a Mike. O Sierra Mike chama a torre 118, decimal meio. 118, decimal meio, para a torre. Obrigado, boa noite. Boa noite. Portugal 019, clear LS final approach, report establish your localizer. É, LS Redway, o 0 call, you establish your localizer, report signal 019. Boa noite, chame avistando a pista 10, Papa Romeo, Whisky Sierra Mike. Chamarei avistando, Whisky Sierra Mike. Papa Romeo Whisky Sierra Mike, para sua informação, a pista deve estar quase seca. Positivo? Ah, muito obrigado, Whisky Sierra Mike. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Oceaner 6224, aguarde cópia para Aracaju, 190. É, conforme você tinha falado com a gente, confere, é notar, tá? Ciente, aguarde só um instante que eu vou lhe pagar a cópia. Ok, aguardando, 190. Então é Salvador, Papa Romeu, que Serra Marca, avistou com 1.020 pés. Ciente, cheque o trem, Whisky Serra Marca. Baixado, checado, Serra Marca. Autorizado, pouso 150 graus, 069, Papa Romeu, Whisky Serra Marca. Teve pouso na 190, Papa Romeu, Whisky Serra Marca. 8, aguarde cópia para Guarulhos. Oceaner 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, decola da pista 10, curva esquerda, saída Lotar, controle 119, decimal 8, transponda 5513, após Lotar, direto Aru. Ok, Oceaner 6224, autorizado, plano, autorizado conforme plano, nível 190, decola da 10, curva à esquerda, saída Lotar, controle 190.